Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1027 e hoje é dia 22 de outubro de 2023. Faltando somente uma semana para encerrarmos o nosso mês de outubro. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, internautas que estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos entrando lá com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã e do Centro de Umbanda também, Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Júlia Neso, que vai conversar, bater um papo conosco, esclarecer a gente aqui sobre o aborto. Então, o tema de hoje é somos contra o aborto, para deixar isso claro, e espero que vocês participem, mandem as suas perguntas, os seus comentários, que estaremos aqui nessas duas horas para esse bate-papo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a nossos queridos vivencianos, para vocês que estão escutando a gente aqui pela Rádio Vivência Espírita, pela Web Rádio Sementes de Amor e pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e também San Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo, e também pelo YouTube. Vocês estão assistindo a gente aí, já deixa o like, né, compartilha esse vídeo, clica aí em gostei, para poder esse vídeo também chegar a mais pessoas, que essa mensagem é uma mensagem muito importante, que a gente vai falar então hoje sobre aborto. E temos aí também, a gente agradece a Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a TV Espaço Espírita por retransmitir o nosso vídeo aqui para todos vocês. A gente já colocou a enquete, a pergunta aqui já tem já 26 votos. Você está sabendo que o aborto está na iminência de ser liberado até 3 meses de gestação? Então deixa aí a sua opinião. A maioria das pessoas já estão sabendo, 89% já disse que sim. Mas 11% disseram que não estava sabendo. Então esse programa vai ser um programa aí de utilidade pública e espiritual, né? Para saber também, ter uma consciência do que está acontecendo no nosso país. A gente deixa aqui o telefone para sorteio, então a gente pede para ligar aqui no 12-3921-3009, está aparecendo aqui para vocês, aqui do lado, 12-3921-3009, e peça para participar do sorteio, que a gente vai sortear um livro, né, no dia de hoje. Passar aqui para o Piero. Piero, dá bom dia aí, pessoal. Bom dia, queridos vivencianos. Desejo a todos um excelente domingo, um programa aí muito produtivo. Legal. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler Virtudes e Valores, esse novo lançamento do Jorge Reis, psicografado por Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. Vamos ao item 31. Liberdade. Para falar de liberdade, devemos ter atenção, visto ser ela um direito para todo cidadão. Ela deve ser bem vista na democratização. Queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje, somos todos contra o aborto, com a nossa Júlia Neso. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa nos esclarecer sobre esse tema tão importante. Pedimos licença neste momento para fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, o nosso coração, para poder vibrar por todas as nações em conflito. Nós estamos vendo duelos entre nações, estamos voltando a um passado muito sofrido, onde o mais poderoso tenta vencer o mais fraco. Estamos também vendo, queridos irmãos e irmãs, que um ovo de tartaruga se destruído é um crime inafiançável. E extrair um feto dentro do ventre de uma mãe está tentando ser permitido. Estamos perdendo os valores morais, perdendo a noção da vida e da morte. Vamos vibrar, Senhor Jesus, para que o melhor seja feito para todos nós e que sejamos sempre ungidos na moral, nos bons costumes e família. Agradecidos por esse momento sublime de estarmos aqui reunidos no programa 1027. Vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por esta oportunidade abençoada de aprendermos um pouco mais sobre a moral e os bons costumes desta família vivenciana. Agradecidos rogamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: somos contra o aborto. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Júlia Neso, que foi ex-presidente da USE do Estado de São Paulo, fundadora do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Estado de São Paulo, Eduardo Carvalho Monteiro, ex-diretora da FIESP, articulista de periódicos espíritas e palestrante. E também foi uma lutadora há uns 15 anos para mais, já contra o aborto. Tanto é que ela liderou uma campanha contra o aborto há muito tempo, né? E agora volta novamente o aborto a ser questionado. Bom dia, Júlia Neso. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos todos juntos, mais uma vez, lutar contra essa legalização do aborto que se pretende realizar no Brasil. Mas, Júlia, diga para a gente o que é a descriminalização e o que estão pretendendo fazer com essa legalização do aborto. Da mesma forma que os bebês anencéfalos tiveram a autorização do Supremo Tribunal Federal para que o aborto pudesse ser realizado com a constatação de uma gestação com um bebê anencéfalo, também se pretende, né, através dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós conhecemos como o ADPF 442. Então, isso é uma arguição que o PSOL, o Partido PSOL, em 2017, entrou com esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, arguindo o descumprimento de um preceito fundamental, ou seja, da Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, zela, tem a função, o objetivo de zelar pelo cumprimento da Constituição brasileira, né? Então, o PSOL entrou justamente no Supremo Tribunal Federal fazendo essa arguição. E aí, agora, recentemente, a ministra Rosa Weber, que estava para se aposentar, então ela iniciou esse processo de julgamento dessa arguição, porque os ministros vão ter que julgar esse pedido. E ela votou, né, em primeiro lugar, né, sem que ainda tivesse, não havia uma plenária presencial, né, por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma parada nesse julgamento, solicitando que, em virtude de um assunto grave, de um assunto que precisava ele pediu um destaque, né, que é a linguagem que eles usam, da ação, e pediu para levar isso para o plenário presencial. Mas ela já tinha votado virtualmente, foi uma votação virtual. E o que ela votou? Pela descriminalização do aborto até 12ª semana, ou seja, 3 meses de gestação. Isso significa que descriminalizar o aborto significa tornar o aborto livre até a 12ª semana. Essa é a proposta da arguição do PSOL, que a Rosa Weber então acatou, e o seu julgamento foi favorável a legalizar o aborto até o 12ª semana, 3 meses. E a gente sabe muito bem que 3 meses a criança está completa dentro do ventre materno, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas também, só para dar uma contextualização também, Júlia, no Brasil a gente é um país democrático, né? Ou seja, ele rege 3 poderes, né? Então o Supremo Tribunal, ele não tem um poder ilimitado em relação ao... Você tem 3 poderes, o Judiciário, né, que é o Supremo Tribunal, o Legislativo. Né, que é o... Que aí você tem os senados, os parlamentos, né, que é onde define as leis, né? E você tem o Executivo, que executa, né, que governa, né, que é o governo. Então você tem 3 poderes. O Legislativo, cabe a ele definir leis, né? E o Judiciário, cabe a ele julgar dentro, respeitando as leis que existem, né? Essa decisão dela não seria uma coisa anticonstitucional, porque não existe uma lei que libera, né, vamos dizer assim, a legalização seria existir uma lei ou definir uma lei que legaliza, né, vamos dizer assim. Essa decisão não seria uma decisão anticonstitucional, porque não existe uma lei? Ou ela estaria ali, não querendo polemizar, mas tentando legislar ou definir leis, sendo que o trabalho dela deveria ser julgar se está dentro da lei ou não? Sim, só para fazer uma conceitualização, quem não conhece esse conceito democrático, né? De democracia, isso. Quer dizer. Quem legisla é o legislativo, né? Legislativo. O Supremo Tribunal Federal é um órgão judiciário, não é um órgão legislativo. Então, não deveria legislar. Tanto que tem muitas controvérsias aqui no entre os juristas. Inclusive, eu ouvi o doutor Ives Gandra falando recentemente sobre o assunto, e ele falou, mas isso não está certo, né? O Supremo Tribunal Federal está dando uma do Legislativo, porque quem tem que aprovar lei é justamente o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a soma dos deputados, da Câmara dos Deputados com o Senado. Então, os dois juntos aqui vão ter que atuar, né? Legislar, definir, aprovar uma lei, favor ou contra, mas tem que partir de lá. Então, isso provavelmente vai acontecer. Mas quando o Supremo Tribunal Federal decidir alguma coisa, é como o aborto de anencéfalos, né? O Supremo decidiu, e a partir da decisão do Supremo, as mulheres que estavam gestando criança com problemas de anencefalia, então pôde legalmente pedir o aborto, realizar o aborto. Então, é isso que acontece, né? Agora, é difícil a gente falar contra o Supremo Tribunal, mas a realidade dos fatos é essa. Não deveria estar legislando. Mas isso vai voltar para o Congresso Nacional. Naturalmente, a legislação sairá do Congresso Nacional, né? E eles estão se preparando, e a gente sabe que lá entre os senadores, no Senado nós temos o Girão, Eduardo Girão, que é um grande, ele sempre defendeu, defensor da vida, a vida inteira. Eu conheço o senador mais de 20 anos, sempre lutando a favor da vida. Então eu tenho certeza que ele vai estar lá no Senado lutando a favor da vida. Também como ele, na Câmara dos Deputados, nós temos uma boa, um percentual razoável de deputados que são a favor da vida também. E sem dizer que, se fizer uma estatística entre a população brasileira, de 80% a 90% da população brasileira, eu arriscaria dizer em 90%, que eu tenho visto esse número por aí. Mas, para não dizer que é 90%, vamos dizer que de 80% a 90% da população brasileira é contra o aborto, é a favor da vida. E tenho certeza que, se houvesse um plebiscito, isso nunca seria aprovado no Congresso Nacional, e também eu creio que poderíamos aí modificar, né, aquilo que está na iminência de ser aprovado, porque se o Supremo está parado, o assunto ficou parado agora, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, Eduardo Girão, o Eduardo Girão é o Senado, é o senador. Ele é um senador que saiu pelo estado do Ceará com uma votação grandíssima, né? Já teve com a gente aqui também. Ele já teve um programa, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, e ele deixou claro essa defesa que ele tem como um dos princípios que norteia a atuação dele no Senado, né? A minha preocupação, né, Júlio, desculpa te interromper, e quem quiser escutar a entrevista dele, só colocar aqui um espírita no Senado, né, e tem a entrevista aqui no programa Vence Espírita. Mas a minha preocupação é que o Supremo Tribunal, como não é eleito pelo povo, né, que assim como o parlamento é eleito pelo povo e o executivo é eleito pelo povo, ele não sofre tanta influência pelo povo, né? Porque não são eles não são o povo que coloca eles lá, né? Bom, não vou julgar se é certo ou errado, né? Mas essa é a minha opinião, a minha preocupação, porque eu acho que por isso que a gente precisa se mobilizar, e é um trabalho que você já vem fazendo há muitos anos, né, Júlia? A gente precisa, nós espíritas e cristãos em geral, precisa se mobilizar, porque esses juristas, eles não recebem essa influência popular como como os nossos parlamentares, né? Então a gente precisa pressionar os parlamentares para que coloquem aí, para que restrinja isso, né? E não deixe na mão de juristas, né? Que querem legislar, né? Criar leis. Na mão de 11 juristas, de 11 juízes do Supremo. Pois é, 11 pessoas que nem foram eleitos pelo povo decidindo um assunto que é do poder legislativo, né? Então, isso a gente precisa pensar, pressionar. Eu acho que a população precisa se mobilizar e obstar. Embora eu vi, inclusive, uma declaração do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, né, que ele fez a defesa em defesa da vida, uma manifestação em defesa da vida em nome da federação, que responde pelo Movimento Espírita Nacional, e ele disse, agradeceu até a ministra Rosa Weber, na época, que ela aceitou que a representante do Movimento Espírita, da Associação Médico Espírita do Brasil, também da Associação, né, Jurídico Espírita, representando ali a Federação Espírita Brasileira, estiveram dando os seus pareceres. Então, teve oportunidade, eles tiveram oportunidade de ouvir a fala, o parecer, os argumentos da doutrina espírita, porque nós somos contra o aborto. Né? Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque eles foram lá, foram ouvidos, levaram seus argumentos, seus fundamentos, etc., à luz da doutrina espírita, mas eu acho que nós temos que realmente trabalhar em cima do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado, porque eles poderão rejeitar, não estou dizendo de rejeitar o julgamento feito pelo Supremo Tribunal. Isso, julgar uma ADTF é normal. O Supremo Tribunal Federal tem o direito, a prerrogativa de fazer isso, de fazer esse julgamento. Agora, tornar isso uma lei para todo mundo, isso a gente vai ter que trabalhar em cima, com a ajuda, inclusive, dos parlamentares que são a favor da vida. São 8 horas e 31 minutos. Nós vamos aqui agradecendo aqui a participação conosco da Maria Siqueira, tá mandando um abraço aqui, o Iramir Marques, nosso irmão Iramir lá de Salvador, a dona Marli Alexandrino, do Grupo Castelão, o senhor Rodolfo também do Grupo Castelão, um abraço a todos. A Maria Siqueira também está dizendo que o Aquino está assistindo, a Cris Paiva, né, a Deise Mansano, mandando um abraço aqui para todos também, o Marcos Sugai, dando um bom dia, o João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, a Mara Maia, né, a bênção de todos para todos, encarnados e desencarnados, reunidos conosco nesse momento, a Rosângela Costa, dando um bom dia também, o Marcos Sugai, nossa senhora, bonita camisa, seu Rui, está colocando aqui. O Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel. O Marcos tem que falar da camisa sempre, né, Rui? O Ari, dando um bom dia para todos os vivencianos, né? Ótimo programa a todos e a vida, viva a vida. O Aécio também, um ótimo domingo a todos. O Zu Moura, o Ed Moreno, mandando um abraço para todos nós aqui, para a Júlia também, o Anderson Mariano, a Nancy Lima, a Sueli Castelo. Paz e harmonia para todos. O Rubens de Los Santos, lá do Uruguai, um grande abraço para o Rubens. O doutor Benedito Figueiredo, dando um bom dia à expositora, que possa trazer informações úteis para nós a respeito do aborto. A Sheila Campos, o Ed agradecendo por executar a música dele no início do programa, mas a gente coloca aqui toda semana agora, viu, Ed? Essa música que coloca no começo do programa é a música que o Ed fez em homenagem ao programa Vivência Espírita. A Mara Maia está dizendo assim, muito importante informar que o projeto não prevê a permissão para toda e qualquer situação de forma aleatória, mas sim submetido a muitos critérios. É isso, Júlia? Olha, os critérios, né? Naturalmente deve ter algum critério, mas se houver a liberação, a descriminalização do aborto, significa que vai haver uma mudança no Código Penal e onde hoje o aborto é um crime, deixará de ser um crime até a 12ª semana. A partir da 12ª semana, continua sendo crime, pelo menos por enquanto. Uhum. Mas o perigo é o trampolim que está se formando para depois liberar total. Então, isso é um perigo. Mas a descriminalização é até o terceiro mês. Né? Falando em terceiro mês, eu ouvi o Rui falar sobre a tartaruga. Aí eu me lembrei o seguinte, que com 28 dias, o coração do feto já está batendo forte, né? Com 60 dias, ou seja, com 2 meses, todos os órgãos do bebê, a informação do feto, estão completos. O cérebro também já está tudo completinho no bebê com 60 dias. Né? Além disso, com 70 a 80 dias, mais ou menos, ele já tem a impressão digital que vai ser a identificação dele para o restante da vida aqui no mundo dos vivos. E também, com 3 meses, ou seja, com 12 semanas, ele está com tudo funcionando. Ele só falta ficar na barriguinha da mamãe até o 9º mês, esperando ter o tamanho suficiente, né, e o tempo necessário de maturação para que ele possa nascer. Mas aos 3 meses, o bebê já está bem completo. E tem casos aí, um bebê, um feto, né? A gente fala embrião, é o início da gravidez, depois ele se torna um feto, mas a gente fala, é um bebê mesmo, com 3 meses, né? Até o Girão costuma mostrar para todo mundo, ele tem um bonequinho, exatamente com 3 meses, o tamanho que ele fica, em regra geral, na gestação, ele completinho, é um ser humano bem completo. Então, né, será que o ser humano não vale mais do que um ovo de tartaruga? Né? É uma questão que a gente coloca, não desfazendo da tartaruga, que também é um ser vivo, não um ser humano, mas é um ser vivo, e a gente tem que respeitar a natureza. Então, nós somos pelo respeito à natureza também, mas vamos respeitar o ser humano que está aí completo já em gestação, prontinho para nascer. Quando eu vejo esses números, isso é um dado da ciência, não são dados que eu estou trazendo aleatoriamente. Né? Os médicos sabem muito bem disso e isso está na mídia, inclusive para todo mundo que quiser pesquisar, saber que um bebê de 12 semanas, ele está completo, esperando apenas crescer para nascer. Continuando aqui com as pessoas que estão ligadinhas, Cecília Guardabácio, a Heloísa Pinheiro, a Jaqueline Ribeiro, a Marco fala que continua falando aqui, na verdade o que está sendo proposto é um plebiscito onde a população possa se manifestar. Nesse sentido, é de premente importância que ocorram discussões para ampla informação e conscientização. Quer comentar também, Júlia? Olha, o plebiscito é importante, né? Vamos ver se a gente consegue isso, mas não vai ser tão fácil deles aceitarem que o plebiscito, que o plebiscito é uma consulta à população, uhum, né? Em rápidas palavras é isso. Então, todo mundo, é como se viesse lá um pesquisador lá do IBGE fazer para saber as informações. Então, é claro que não vai ser de casa em casa, que hoje nós temos os meios eletrônicos todos, então você pode entrar num determinado site e você vai lá e dá a sua posição. Eu imagino que, tanto que os abaixos assinados também, né? Na década de 80 para 90, foi a primeira vez que nós fizemos, nessa época eu era diretora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje eu sou da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Mas eu era de lá. E lá nós fizemos um abaixo-assinado no papel, pegando assinatura por assinatura, saímos catando as assinaturas e conseguimos mais de 50 mil assinaturas. Era um calhamaço, assim, de abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado foi levado para o Congresso. Foi entregue lá como uma posição dos espíritas do Estado de São Paulo, né? Então, é disso que o Rui se referiu uma vez que nós fizemos isso. Depois disso, nós fizemos um outro abaixo-assinado também. Então, já foram dois abaixo, está na hora de fazer um terceiro. Só que o terceiro vamos fazer eletrônico, a gente já está se preparando para isso. Mas tem iniciativas também, por exemplo, o pessoal lá do IGESE, que é de Goiânia, né, da Federação Espírita de Goiânia, eles estão se preparando também, trabalhando, fazendo vídeos, que hoje a gente tem a facilidade de falar pelo vídeo. Eu mesmo gravei um vídeo que a Rádio Boa Nova me pediu. Eu falei em Rádio Boa Nova, vi que a Deise Manzano da Rádio está aí. E, então, nós já estamos começando a gravar vídeos e falar sobre o assunto, exatamente para que todo mundo possa se preparar para quando chegar o plebiscito ou quando nós chegarmos lá num abaixo-assinado, todo mundo já esteja sabendo do assunto. Então, antes de fazer isso, nós estamos divulgando os vídeos das falas das personalidades, inclusive de autoridades do meio espírita, como a doutora Irvênia, né, que ela é a favor da vida, é uma grande lutadora, Irvênia de Santos Prada, né? Ela seria uma ótima pessoa para vocês entrevistarem também, que ela tem um trabalho muito atuante. Ela, juntamente com a doutora Marlene Nobre, ela esteve lá no Supremo Tribunal Federal há, acho que uma década atrás, mais ou menos, uns 10 anos atrás, um pouco menos, como entrou na figura de amicus curiae, ou seja, você pode pedir para manifestar a respeito de um assunto que está sendo tratado lá no Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos aí a doutora Marlene Nobre, que também foi uma das grandes trabalhadoras a favor da vida, doutora Irvênia Prado também esteve lá, né? Justamente defendendo a posição espírita. Eu acho que, não vou dizer que foram essas ações que seguraram, né, a não descriminalização do aborto até agora, mas que teve uma parcela de contribuição, teve sim. Eu acho que as ações dos espíritas junto ao Congresso Nacional, de alguma maneira, faz alguma diferença, né? Não digo todas, porque a Igreja Católica também trabalha a favor da vida, né? Os evangélicos também trabalham. Eu acho que todas as religiões, ou quase todas que eu conheço, trabalham a favor da vida contra o aborto. Então, as religiões realmente fazem uma pressão razoável junto ao Congresso Nacional. Eu acho que precisa mesmo, né? O espírita não tem uma bancada espírita lá no Congresso, nem vai ter, e não é essa a pretensão, mas a gente sabe que quando os espíritas levam seus argumentos, têm a palavra, eu acho que de alguma maneira consegue segurar um pouquinho que os legisladores possam aprovar o aborto no Brasil, né? Mas o Júlia, o PSOL, que é o Partido Socialista e Liberdades, ele em 2017 ele entrou com esse pedido, mas também entrou a ANIS, que é um Instituto de Bioética Feminista, Antirracista e Anticapacista, Capacitista. Eles acham que a mulher deve ter a liberdade para decidir o que ela deve sobre o corpo dela. E o que você acha disso? Olha, a própria biologia demonstra que o feto é um corpo, é um ser à parte do corpo da mãe. A mãe naturalmente fornece os nutrientes, né? A mãe, através da mãe, o feto sobrevive, claro, não precisa dizer isso, mas é um ser diferente da mãe. Tanto que a mãe pode ter um determinado tipo sanguíneo, o filho pode ter um outro tipo sanguíneo. Isso, né, não diz que tem que ter o tipo sanguíneo da própria mãe, não é extensão da mãe. E se tem o mesmo o tipo sanguíneo da mãe, não é porque é uma extensão da mãe, mas é porque é a questão biológica, né? Então, não vamos entrar aqui nos detalhes da biologia, que eu não sou especialista no assunto, mas os biologistas, eles são categóricos em afirmar. E também a própria legislação afirma isso, que o bebê é um ser completo, individual, com todos os direitos desde o momento da fecundação, e a mãe é um outro ser. Então, eu penso e sou a favor de que a gente deve salvar as duas vidas, salvar a vida do bebê, salvar a vida da mãe também, né? A mãe também é um ser muito importante, mas o que se pretende com essa descriminalização é sobre a desculpa ou a fundamentação deles, a gente tem que respeitar também, de que a mãe é dona do seu corpo, então ela decide se quer ou não quer aquela criança, né? Eu acho que você não tem o direito de tirar a vida de um ser que foi gerado, embora esteja dentro de você, mas é um ser que está ali. E nós, espírita, que sabemos da reencarnação e sabemos de a importância daquele bebê estar voltando a uma nova encarnação, às vezes você está tirando a oportunidade de alguém que viria com uma tarefa definida, com uma missão definida aqui no nosso planeta, justamente não consegue vir à luz porque uma mãe resolveu abortar aquela criança, né? Então, é muito bom e muito importante a gente deixar muito bem definido que mãe é uma coisa e o filho que está dentro dela tem toda uma capacidade, não é extensão do corpo da mãe. Nós servimos como um vaso, nós mulheres, né? Servimos como nós oferecemos o nosso útero para que possamos propiciar uma nova gestação, que venha um ser à luz através da reencarnação. Mas nós não somos o dono nem do corpo daquela criança e nem temos o direito de matá-la, né? De tirar-lhe a oportunidade da reencarnação. Aqui mais algumas pessoas, o pessoal da Web Rádio Sementes de Amor também dando um bom dia, o Edson Andrade dando um bom dia, Fernanda Casal também, da casa da Marcela, dando um bom dia. A musiquinha que tocou aí não tem nada a ver. Vamos lá, Carlinho, tem a Ludmila aí que está falando alguma coisa também, né? É isso. A Ludmila Fissegac, ela tem uma pergunta para você, Júlio. Ela gostaria de saber: qual é a melhor maneira de nós espíritas sermos contra o aborto sem cairmos no discurso religioso e extremista e fundamentalista, quase xiita, mesmo de outras religiões? Olha, nós espíritas trabalhamos à luz da doutrina espírita. Então, nós temos argumentos, inclusive espíritas, né? Assim como o católico teria o argumento católico, o evangélico teria o... Então, eu creio que nós temos o direito de usar aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós aceitamos, que é a doutrina espírita. Então, nós defendemos a vida dentro dos preceitos daquilo que é a nossa doutrina, que o Espiritismo nos traz. Agora, também nós não fechamos os olhos para o que diz a ciência, né? Por exemplo, esse número que eu trouxe agora há pouco, né, de um bebê de 3 meses, ele está completo, o seu cérebro funcionando, sua impressão digital pronta, todos os órgãos funcionando. Isso é um dado da ciência, isso não é um dado do Espiritismo, mas o Espiritismo caminha para e passo com a ciência. Então, se a ciência diz isso e está comprovado, a doutrina espírita vai aceitar aquilo que a ciência está nos apresentando, né? Então, nesse sentido, eu penso que nós usamos os dados da ciência, não ignoramos aquilo que a ciência pode nos demonstrar para validar ou para melhor fundamentar os argumentos da doutrina espírita para lutarmos a favor da vida contra o aborto, contra a descriminalização. Porque a gente sabe que se pretende descriminalizar o aborto, tornar o aborto livre até a 12ª semana de gestação. Mas isso é uma porta aberta para que o aborto seja completamente descriminalizado no futuro. Assim como quando o Supremo Tribunal Federal aprovou o aborto de bebês anencéfalos, ou seja, bebê que está sendo gestado com essa anomalia, com essa doença, então eu fiquei preocupada. Falei, isso já está abrindo a porta para que outras descriminalizações possam chegar, e está chegando. Então, precisamos tomar muito cuidado, e nós espíritas lutamos sim com os argumentos, com os fundamentos que a própria doutrina nos traz e que são fundamentos muito coerentes, né, dentro de critérios do bom senso, da razão, do discernimento, e acrescentamos a tudo isso aquilo que a ciência nos propicia. Júlia, e a gente tem que citar, né, como você já falou, que a gente se baseia na doutrina espírita. E na doutrina espírita só existe um caso que pode ter aborto, que é quando a mãe está correndo perigo de morte. Só nesse caso. Se não der para salvar a mãe, se não der para salvar os dois, salve a mãe. Mas é só esse caso. Então, lembrando que qualquer outro tipo de caso, inclusive o aborto de anencéfalo, que é legalizado, o aborto de pessoa que foi estuprada, que é legalizado, perante a doutrina espírita, isso está errado também. Então, a gente tem que, se a gente é espírita, a gente tem que seguir os preceitos da doutrina espírita. E prova-se claramente que pessoas que são anencéfalos, que eles achavam que não dava nada, estão vivendo aí não sei quantos anos. E a gente lembrar também que junto com esse anencéfalo tem um espírito que está fazendo uma experiência naquele corpo e precisa passar por aquilo. Não é por acaso que um anencéfalo nasce. Então, se abortou, está errado. Estupro. Estupro, a pessoa está se vingando da criança ao invés de se vingar da pessoa, do estuprador. Quer dizer, se a pessoa foi estuprada, tira o filho, quem está pagando é a criança, que não tem nada a ver com a história. Então, e quantas crianças que foram, não é objeto, né, mas que foram concebidas pelo estupro, que são a salvação dos pais depois, dos pais não, da mãe, que sustenta a família toda depois, que se torna cidadão fora de série. Então, só para deixar claro, ela fez a pergunta aqui, mas eu acho que dentro da doutrina espírita não tem radicalismo. Tem sim, a gente falar dentro da lei, que é exatamente o que nós estamos brigando aqui desde o começo, contra o que está sendo feito sem a lei. Quer dizer, está chegando uma coisa para ser votada sem ter sido votado por nós, pelo povo, sem ter sido votado pelos nossos representantes, que são os deputados e os senadores. Então, a gente está brigando contra isso no lado civil. No lado religioso, temos as nossas normas dentro da doutrina espírita. Se nós temos as nossas normas e nós somos espíritas, nós temos que aceitar essas normas. A não ser que seja um monte de espírita aí que está querendo mudar o livro dos espíritos, está querendo mudar o evangelho, está querendo mudar... Querendo não, já mudaram um monte de coisa. Estão soltando aí evangelho, livro dos espíritos, com um monte de coisa da cabeça deles. Está cheio de gente fazendo isso aí. Então, esses aí são espíritas à parte, na minha concepção. Pode comentar, Júlia, se quiser. Olha, eu concordo com você, eu acho que a posição da doutrina é essa, entretanto a gente compreende, né, as pessoas que tiveram uma gravidez por estupro, a própria lei da terra permite que se faça o aborto. O ideal seria realmente isso que o Rodrigo falou, porque exatamente, né, se você puder acolher aquela criança que não tem culpa nenhuma, se a gente conseguir segurar, né, a nossa parte emocional, psicológica, e ou mesmo que tenha aquela criança e doe para uma instituição, né, que cuida de criança, seria talvez uma solução menos radical do que abortar. Mas a gente entende também a posição da mulher. E outra, do bebê anencéfalo. Realmente tem a autorização hoje legal para realizar esse aborto, mas a gente sabe que ali tem um espírito, e o espírito é que comanda o corpo. Se a criança veio nessas circunstâncias, ela está drenando para o corpo físico suas mazelas, né, que traz naturalmente como um ser imortal no seu corpo espiritual, e talvez aquela forma de encarnação lhe sirva como uma medicação para que futuramente ela possa retornar como um corpo mais perfeito, né? Então, as leis de Deus são perfeitas, nós é que não as entendemos. Então, nós interpretamos as leis de Deus. Mas eu penso que eu lamentei muito quando o Supremo Tribunal Federal aprovou o aborto de bebês anencéfalo, porque quem comanda a formação do corpo que vai estar recebendo, está construindo, porque quem constrói esse corpo é exatamente o próprio espírito reencarnante. E tem gente que diz assim, olha, espíritas, eu já ouvi dizer que bebê anencéfalo não tem alma. Claro que tem alma. Se não tiver uma alma, um espírito comandando a sua, vamos dizer assim, formação de um novo corpo, porque o comando está no espírito, não está na mãe. A mãe pode funcionar como uma médium, se é que eu posso colocar entre aspas, né? Para ajudar aquela criança na sua formação. Mas quem forma o corpo é o espírito. Então, existe ali o espírito. Se não, como dizia a doutora Marlene, seria um montão de matéria disforme, porque quem dá forma é o espírito. Não é a biologia, não é a mãe, né? Segundo a doutrina espírita, o espírito atua sobre a matéria. Então, eu acho assim, muito triste quando se fala em aborto de bebês anencéfalo, porque eu sei que aquela criança, aquele ser que está ali tentando reencarnar daquela forma, eu sei que não vai viver muito, mas tem bebê que sobreviveu 2 anos, comemorou o segundo aniversário, depois ela foi desencarnando, porque não vai durar muito tempo, a gente sabe disso. Mas às vezes, um mês que seja, um dia que seja, né, aqui reencarnando, talvez seja um tempo necessário para que ela possa melhor refazer o seu corpo espiritual para ocupar um novo corpo e construir um corpo em que ela possa sobreviver, né? Então, à luz da doutrina espírita, eu penso assim. Quando é a risco da mãe, não tem conversa. Eu acho que a própria doutrina espírita diz, entre o ser que já existe, que muitas vezes, né, pode ter outras crianças, ou um ser já adulto que existe, e um bebê, um embrião que ainda está por nascer, então fica-se com a mãe. Porém, os outros, outras formas aí, realmente, embora a lei permita, né, moralmente, nós deveríamos repensar um pouquinho. Fala, Rodrigo. Não, a gente vai para o intervalo, né? Vai ser legal depois do intervalo, para a gente voltar, Júlia, a gente comentar um pouco das consequências. Né? As consequências para as mães e para quem faz esse ato, né? Cruel do aborto, independente se é criminalizado ou não. Né? A gente comentar depois do intervalo um pouco das consequências. Vamos então para o intervalo. A música que nós vamos colocar agora é Dê Uma Chance à Vida, com o Clube de Arte. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you. respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao ser emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Criança vem chorando e no colo junto ao ser emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Júlia Neso, que é ex-presidente da USE do Estado de São Paulo, é fundadora do Instituto do Centro de Cultura de Documentação Espírita Eduardo Carvalho Monteiro, é articulista, é palestrante e é também hoje diretora da USE. E já foi também da diretora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ela está falando hoje, o nosso tema de hoje é Somos Contra o Aborto. Júlia, eu tinha comentado antes, para comentar depois do intervalo, um pouco das consequências. O que acontece dentro da visão da doutrina espírita? Qual a consequência para a mãe que causa, ou para os pais, né, que comete esse crime, né? E também o que acontece com os médicos, os profissionais que também fazem isso. Conta um pouco para a gente as consequências desse ato, por favor. Não, e nós temos que levar em consideração que o corpo é gerado entre o pai e a mãe, mas o espírito, ele nós não sabemos de onde ele vem, né? Certo? Então, certo. É essa que é justamente a diferença da doutrina espírita, porque nós temos um espírito que nós não sabemos de onde ele vem, não sabemos o que ele veio fazer aqui. Então, é justamente essa que é aquela coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o espírito nós não sabemos, né? O corpo nós sabemos, do pai e a mãe gera um corpo que pode ter problema de encéfalo, pode ter problema de deficiência, mas o espírito nós não sabemos, né? Peraí, a gente está... Tá te ouvindo agora. Estão me ouvindo? Sim, estão sim. Ah, então, sobre a luz da doutrina espírita, o espírito que é abortado, ele poderá... A gente imagina... que assim que possível ele poderá receber uma nova oportunidade, né? Mas às vezes aquela oportunidade de reencarnar novamente pode demorar um pouco, né? Cada caso é um caso, então às vezes o espírito fica revoltado porque ele foi abortado, ele pode até se tornar alguém que fica com muita raiva, né, da mãe ou do pai, que contribuíram para que ele não pudesse retornar ao mundo das formas e ele precisava disso. Então, na literatura espírita, há casos de espíritos que ficaram revoltados. Também, para a mãe que realiza o aborto, é sempre alguma. Eu não conheço nenhuma mãe que tenha ficado confortável com a realização do aborto, muito ao contrário. Normalmente acaba entrando em depressão, acaba entrando numa tristeza profunda, sente um vazio muito grande dentro de si, né? Porque, afinal de contas, ela sabe que ela fez alguma coisa que prejudicou alguém que estava por nascer. Então, agora, a responsabilidade espiritual é tanto da mãe quanto do pai, tanto dos médicos, das pessoas que influenciaram ou que ajudaram a realizar esse abortamento. Então, espiritualmente, é um compromisso espiritual que nós assumimos, né, por ter violado as leis divinas. Porque as leis de Deus são leis do amor, as leis de Deus são as leis da vida, da defesa da vida, não de você tirar, ceifar a vida de alguém, mesmo que seja um bebê, um embrião, que seja um feto, com poucos dias, ou não importa, é sempre uma vida. Então, sobre o ponto de vista da doutrina espírita, sabemos que é um compromisso que as partes que realizaram tudo isso, as partes que não só pai, mãe, como a condição dos médicos, das pessoas que ajudaram, vão responder perante as leis divinas, né? Cada caso é um caso, precisa de analisar a motivação da mãe que realizou um ato desse, às vezes é um desespero muito grande, às vezes ela está e já tem outros filhos, está passando necessidade, está passando por momentos difíceis, que ela está psicologicamente muito abalada. Então, por isso que eu digo, é muito difícil da gente dizer o que vai acontecer com cada pessoa. Não, às vezes pode nem acontecer muita coisa espiritualmente, porque existem em todas as nossas ações, assim como nos julgamentos aqui na Terra, né, os atenuantes e os agravantes. Então, precisa de... mas sabemos que estamos ferindo as leis de Deus. Isso é ponto pacífico. Agora, como essa lei, né, que nós descumprimos vai se aplicar sobre nós que cometemos algum deslize, algum erro, vai depender muito das circunstâncias e também das motivações dos atenuantes e dos agravantes. Mas a gente sempre, quando nós fazemos palestra, já acho que eu já fiz mais de 200 palestras falando a favor da vida contra o aborto no decorrer dos meus quase 50 anos de espiritismo que eu tenho no movimento espírita. Então, eu sempre digo o seguinte, nós podemos, eles que realizaram esse tipo de procedimento, eles podem já começar a amenizar a sua situação consciencial nessa encarnação. Nós podemos ajudar ajudando uma creche com as crianças, podemos ajudar num orfanato, né, num local onde as crianças estão necessitadas. Podemos também adotar alguma criança para que a gente possa cuidar, né, dispensar todo aquele amor que a gente não conseguiu dar por N motivos, né? Às vezes, na juventude, nós, seres humanos, cometemos diversos deslizes. E um dos deslizes é também esse do abortamento. Então, eu sempre digo, não perca a esperança, não fique triste, não fique achando que é o final do mundo e que você, por isso, está condenada ali pela espiritualidade. Não, nós sabemos que na doutrina espírita não existe esse castigo, não existe essa questão, né, de você ter ali um julgamento onde você será levada aos locais. Não, tudo está na sua consciência, tudo está no seu coração. Então, nós podemos refazer os nossos caminhos, começando desde já, né, reparando aquilo que nós um dia fizemos de errado. Não só no, na questão do aborto, mas também em outras coisas da nossa vida. Muito legal, Júlia, isso aí que você falou agora, porque é exatamente isso, né? Errar, todas as pessoas erram. E não é porque a gente sabe a gravidade de um aborto ou um suicídio, por exemplo, né? Ou então de uma pessoa que cometeu algum outro crime qualquer, que ela vai ter chances em algum momento de se redimir, né? E já pode começar a se redimir nessa própria encarnação. O maior exemplo que nós temos aí dentro dos ensinamentos cristãos é Paulo de Tarso. Quantas pessoas Paulo de Tarso foi responsável para mandar sacrificar, para matar, e depois se tornou o maior defensor do cristianismo, o maior defensor do Cristo? E a gente sabe que o cristianismo com Paulo é uma coisa, se fosse sem Paulo, seria totalmente diferente. Então a gente vê que todos nós temos chance de nos redimir. Não é porque fez uma coisa errada que vai sacrificar a vida inteira. Não, tem chance de se redimir exatamente fazendo algo que possa... não dá para voltar atrás, como o Chico falava, e corrigir aquilo que você fez, mas dá para começar agora e fazer um monte de coisa importante e diferente. Gostaria de mandar um beijo para minha neta Isabela, que ela está lá na casa da Fernanda hoje, ela dormiu lá com a Fernanda, e ela está assistindo a gente lá, né? Eu tinha falado que a Fernanda estava assistindo, mas não sabia que ela tinha acordado ainda, então agora acho que ela acordou, então vou mandar um beijinho para a Isabela, que está lá hoje, junto com a Fernanda, que ela se dá muito, gosta muito da Fernanda. E olha lá, nós pegamos aqui uma foto, né, para mostrar um feto de 12 semanas. Olha ele aí, né? Quem tá no YouTube está vendo já. Será que isso não é gente ainda? Né? Até o sexo. Até o sexo já está definido, né? Então, olha que coisa interessante, né? É esse feto que a gente está matando. Então, é uma vida que está sendo morta, né? É uma vida que está sendo morta. Ele está inteirinho aí. Está todo formadinho. Só está faltando um acabamento melhor, né? Só está faltando uma melhoria externa ali, talvez, né? Agora, depende também. A unha. Depende também, depende de todo o tratamento, durante a própria natureza que vai moldando, né, Rui? Vai moldando. Ah, sim. Né? Você vê que nessa idade, quando você vai lá fazer ultrassom, o médico já fala um monte de coisa para a mãe, já fala tudo, já fala para os pais, já fala o jeito que está, né? Como é que está o desenvolvimento, tudo isso aí. Mas o importante é mostrar que ele já está inteirinho, né? Já está inteiro. Antes disso, como a Júlia falou, com 60 dias já tem já está um monte de coração batendo, todas essas coisas. E como é que essa criança vai sair do útero da mãe? Ela está despedaçada, né? E foi mostrado, tem vídeos aí que mostra exatamente na hora que vão fazer o aborto da criança, o tanto que a criança tenta fugir para aqueles objetos, né? Que aqueles aparelhos que estão colocando lá na mulher para tirar ele, tanto que ela tenta fugir para poder não ser sacrificada, mas não tem jeito dela fugir, né? Então é uma coisa terrível se as pessoas conseguissem ver como é que se faz um aborto. Aí, Carlinhos, pergunta. Piero, você queria falar alguma coisa? Não, na verdade, só pedir a opinião da Júlia a respeito, né, numa situação em que, por exemplo, o pai não sabe, né, que a mãe engravidou, ela escondeu a gravidez do pai por algum motivo, medo, não sei, e abortou. Nesse caso, o pai teria algum tipo de comprometimento também espiritual? Qual seria a responsabilidade dele nessa situação também? Olha, o pai, se ele não sabia, ele não tem responsabilidade. Mas precisa ver se ele não sabia mesmo, né? Se ele não... Por que ela tomou essa atitude? Será que ela não se sentiu abandonada? Será que ela não teve o apoio do marido ou do companheiro, né? Por algum motivo ela escolheu o aborto. Então, se ela escolheu o aborto, mesmo que ele não tenha tido nenhuma, vamos dizer assim, não teve decisão junto com ela, mas precisa ver se paralelamente ele não foi o causador desse desespero dessa mãe. Se ele foi o causador, ou se ele a induziu, mesmo que ela tomar essa decisão, porque ela estava naturalmente com problema. Ninguém vai tirar um filho, ninguém vai fazer um aborto sem um motivo, sem uma motivação, né? Então, espero que ele não faça parte dessa motivação. Se ele não faz parte, e se tudo estava perfeito e foi um momento de insanidade da mulher, tomou atitude sozinha, ele não tem responsabilidade. Vai precisar ver se ele realmente não teve. Legal. Júlia, o Aécio César tem uma pergunta para você. Para a senhora, o que difere o aborto e a eutanásia como assassinatos legais quanto a essas vítimas não poderem se proteger das investidas de seus algozes? Olha, o aborto é muito triste, mas a eutanásia também. Eu acho que a eutanásia, para quem não sabe o que é desligar o aparelho que mantém uma pessoa viva, normalmente no hospital, ou então quando ela tem uma doença irreversível e ela sabe que a sua vida está por um fio, então para não ficar na agonia, né, da chegada da hora da morte, às vezes a própria pessoa pede a eutanásia, que a matem. E outras vezes é a família que autoriza o médico desligar todos os aparelhos, porque já sabe que não tem mais possibilidade de continuar a vida e que em qualquer momento pode desencarnar. Então, são algumas situações que a eutanásia também é um crime, né? Não só é um crime perante as leis divinas, como também existem legislações a respeito da eutanásia. Existem países em que a eutanásia é liberada, tanto que tem algumas pessoas que vão até se internar nesses países para realizar a eutanásia por vontade própria. Mas aí já é um suicídio, né? Não é bem uma eutanásia. Quem decide pela eutanásia está se suicidando. Ele não teve coragem de se suicidar, então pede aos médicos que a matem. Mas é sempre um crime a eutanásia, porque naquele momento final, às vezes, o espírito precisa passar por aqueles momentos para uma reflexão. Às vezes ela vai servir justamente para se arrepender de alguma coisa, né? de refletir sobre aquilo que no mundo espiritual, depois que ela se começa essa reflexão, esse arrependimento, ainda em vida, às vezes ela ganha um tempo, um espaço grande, né, no caminho do refazimento dela em termos conscienciais, e também ela terá maiores oportunidades, chance de refazimento no mundo espiritual, né? Às vezes é uma questão. Tem literatura através da psicografia de Chico Xavier, também de outros autores, né, que contam o momento em que a pessoa teve o aparelho desligado e que ela ainda tinha possibilidade de viver mais algum tempinho, e seria um tempo necessário para suas reflexões, porque nós achamos que a pessoa está em estado de coma, está toda entubada, então que o espírito também está entubado. Não, o espírito não fica entubado, o espírito está atuante, e às vezes o espírito está refletindo, né? Quantas vezes a gente ouve nessas literaturas, sobretudo do Chico, contando o espírito ali tomando conta, ele sabe que ele está em estado de coma, o espírito ao lado está tomando consciência do que está acontecendo. Então, acho que a eutanásia também, não só a favor da eutanásia, é que nós devemos pensar muito antes de aceitar a questão da eutanásia. Espero que não venha a ser aprovada no Brasil. Legal. O João Paulo Gonçalves disse que já viu em alguns grupos do WhatsApp o PT ser acusado de ser o responsável por isso, né? Ele está perguntando, um partido pode decidir ou cabe ao Congresso, né? Não, o PSOL, né? Mas ele falou que ouviu em grupos do WhatsApp que o PT que pode decidir isso aí, né? Não pode, né, Júlia? Não, nenhum partido pode decidir por si só, né? Tudo passa pelo poder legislativo, então quem decide são os deputados, depois passa pelo Senado, depois tem a sanção do Executivo. Então, tudo tem uma tramitação. Agora, o que pode acontecer é um ou outro partido mais afeito a esse ou aquele, né, aquela decisão de trabalhar em cima disso. Então, eu não sei dizer para vocês se o PT ou se o outro partido, né, tem... Em todos os partidos tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Uhum. Né? Agora, pode ser que em algum partido tenha mais pessoas que tenha esse pensamento de liberar o aborto do que outros partidos. Não sei, mas isso é muito complicado. Na rede social tem de tudo, a gente precisa saber triar o que tem lá, porque acusar é fácil, né? Acusar as pessoas é muito fácil. Na verdade, eu não gosto muito da rede social, eu não discuto política partidária, porque a gente costuma dizer que eu não sou nem da esquerda nem da direita, nós somos do centro espírita. É porque nós temos na Câmara 513 deputados e no Senado 81 deputados. Então, são quase 600 pessoas para decidirem o que é certo e o que é errado no nosso país, que nós colocamos lá nesse poder legislativo, né? Exatamente, né, Rui? Nós elegemos para que eles possam trabalhar por cada um de nós, né? Júlio, é importante, assim, saber eleger quem estamos elegendo e acompanhar aquele que nós elegemos. Isso sim. É legal, nós elegemos, eles estão lá para votar ou contra ou a favor, sempre nos representando. Agora, espero que a gente não precise de outra eleição para dizer se eles podem ou se eles não podem, porque nós já fizemos, porque do jeito que está atualmente, a gente não sabe. Estão passando por cima dos nossos representantes, às vezes. Quer dizer, também vai ver que nós votamos representante muito fraco também, às vezes, né? E está dando essa confusão toda. A gente tem que aprender a, talvez... algo que a gente fala sempre, né? Mas aprender a votar melhor, com mais consciência, né? Sem interesse particular, procurar saber quem que são nossos representantes. E igual a Júlia falou do Girão, né? Do senador Girão. Poxa vida, eu falo que a gente tem orgulho de ter ele como senador e saber que ele é espírita, porque ele é uma pessoa que ele não se omite nunca, sempre está na frente das coisas que a doutrina espírita defende, ele sempre está na frente de tudo, né? Sempre está lá e a gente, né, esse mandato todo que ele já está lá, a gente não vê uma falha nesse sentido dele de defender exatamente os conceitos e as normas que a doutrina espírita, as leis da doutrina espírita. Então ele é uma pessoa, ele é uma pessoa fiel aquilo que ele acredita, né? E isso que a gente deve fazer. Não estou pedindo voto para o senador Girão, que ele é lá do Ceará, né? Mas que tenhamos muitos senadores que tenham o mesmo perfil. Pode ser de qualquer religião, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser quem for, mas desde que tenha perfil. Então, quando a gente for votar em alguém, procura saber quais são os pensamentos dele em relação àquilo que a gente pensa também. Não pensar em quem a gente vai votar com interesse próprio. Se eu votar nesse, ele vai fazer um negócio que vai me ajudar, que vai ajudar meu filho, que vai ajudar não sei quem. Não. Tem que ver se vai ajudar o país, se vai ajudar a comunidade toda, a coletividade. E ele, inclusive, quando nós o entrevistamos, ele falou, olha, vocês não querem saber como está faltando espírita aqui no Congresso, né? Então, aí está a oportunidade que a Júlia também luta muito, que é os espíritas na política, né, Júlia? É isso mesmo. Nós montamos esse grupo Espíritas na Política exatamente para que nós pudéssemos dar oportunidade para os candidatos espíritas de terem visibilidade dentro do movimento espírita, né? Porque muitas vezes, como eu sempre estive há muitos anos na diretoria, tanto da Federação Espírita de São Paulo como na USE, né? Hoje eu estou na primeira vice-presidência, mas eu já, nós sempre estivemos aí trabalhando a favor da vida. E nós, da vida e também dos bons princípios e da boa conduta, né? Então, nós acreditamos que aquele que é um político espírita, ele tem os valores morais, pelo menos ele conhece os valores morais, e se ele é alguém que trabalha numa casa espírita, tem uma formação espírita, a gente acredita que ele vai fazer, né, um bom papel como cidadão e como pessoa, homem de bem, lá onde ele estiver. Então, por esse motivo, e também porque, como nós estávamos nessas instituições, estamos, né, na USE, por exemplo, e as pessoas ligam para lá, ou então nos escrevem perguntando, em quem que eu vou votar? Você sabe quem são os candidatos espíritas? Então, e ao longo dos anos, a gente tinha alguns candidatos espíritas conhecidos, mas a gente não conhecia os outros. Por exemplo, nós conhecíamos o Freitas Nobre, que, sem sombra de dúvida, foi um grande político que nós tivemos, né? Nós tivemos o Dr. Alberto Calvo aqui em São Paulo, que também foi um político que sempre trabalhou e declaradamente ele dizia que era espírita e procurava sempre proteger o movimento espírita, porque às vezes nós temos algumas perseguições, né? No passado tivemos muito mais, hoje nem tanto, mas nós precisamos sempre de ter alguém, não para defender o centro espírita propriamente dito, mas para defender os valores, né, morais que a doutrina espírita preconiza, e também o Evangelho de Jesus. Então, por isso é que nós montamos esse grupo. Olha, nós vamos montar esse grupo para dar visibilidade, para termos condições de dizer, olha, fulano é candidato a Senado, fulano é candidato a deputado estadual, deputado federal, né? Ou então o vereador, né? Não, executivo a gente não teve nenhum espírita que se candidatou ao executivo, mas nós tivemos diversos senador também não, mas tivemos deputado estadual, deputado federal e vereadores, né? Uma quantidade até razoável de espíritas que se candidataram. Agora, entrar mesmo, eles não entram, viu, gente? Porque os espíritas têm, assim, um certo receio de apoiar os políticos, né? Então, mesmo sabendo que eles são espíritas, a gente percebeu que não há, assim, uma adesão muito grande do movimento espírita votando para eleger os próprios espíritas. Isso eu lamento muito. Você não acha que também que os espíritas são meio devagar com relação a vários assuntos muito importantes aqui no Brasil? Que nem o caso do aborto, não seria um caso dos espíritas levantar a bandeira e sair em todas as cidades, fazer um abaixo-assinado, e não só esse, como tem outros casos aí, no caso da maconha, no caso de uma série de outros assuntos relevantes que os espíritas se fecham, né? Quer dizer, a gente não vê nem a Federação Espírita Brasileira, nem a Federação de São Paulo se manifestar dando apoio a esse ou aquele movimento. A Federação Espírita Brasileira se manifestou a favor, em defesa da vida. A USE, a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, também se manifestou, já se manifestou a respeito desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E aí tem uma manifestação. Então, sempre nós vamos manifestando. Não sei se a Federação de São Paulo se manifestou, não percebi. Mas a USE, sim, a Federação Espírita Brasileira, sim, e também algumas federativas também se manifestaram. Então, está havendo aí, né, no movimento espírita, algum movimento interno para falar sobre o assunto, fazer palestras, sobretudo alertar as pessoas sobre essa iminência da descriminalização do aborto aqui no nosso Brasil. Então, isso está sendo feito, mas talvez a gente precise ser um pouco mais agressivo, viu, Rui? Eu penso que estamos aí falhando nisso ainda. Precisamos ser mais agressivo no sentido de falar mais, de trazer mais o assunto, como vocês estão fazendo hoje. Acho que isso que vocês estão fazendo hoje, de falarmos sobre o assunto, né, e pedir à população para que tome conhecimento disso que está acontecendo, porque se vier o plebiscito, que eu não acredito que venha, mas se vier, que seria ótimo, né, então o povo brasileiro pode se manifestar. E a gente sabe que o povo brasileiro, pelo menos uns 80%, 90%, não são favoráveis ao aborto, nem à legalização do aborto. Então, talvez a gente precise trabalhar mais sim, no movimento espírita. Eu tive recentemente conversando com o senador Girão, e ele mesmo falou: olha, Julia, eu acho que realmente o movimento espírita precisa de levantar a bandeira da defesa da vida, porque nós temos as campanha em nível nacional de defesa da vida, nós trabalhamos através dos periódicos, né, a revista e periódicos, né, do movimento espírita, da USE, que eu sou editora da revista, então nós trabalhamos a questão, né, das campanhas todas, mas eu acho que não é suficiente, precisa falar mais. Hoje as pessoas não lêem muito, né, o papel, ou mesmo digital, eu acho que a pessoa gosta mais de assistir vídeo. Então, talvez um programa como o de vocês, né, funcione muito bem para a conscientização da nossa população, dos espíritos, espiritualistas e da sociedade em geral. Porque a questão do aborto não é questão só da religião, é uma questão de foro íntimo de cada um de nós. Eu acho que somos seres humanos querendo desfazer de outros seres humanos. Eu acho que isso não é nem uma questão de religião. É uma questão de moral mesmo, de piedade, de você ter assim consideração, respeito pela vida que está chegando. Aí tem outro problema, Júlia. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que gera toda a saúde aqui no Brasil, é muito deficiente. E o aborto seria patrocinado pelo SUS. Quer dizer, é mais despesa para o SUS que nós vamos ter que pagar através dos impostos, através de uma série de coisas. O que você acha do SUS patrocinar esse aborto, no caso que ele possa vigorar? Olha, eu acho que o SUS não dá conta nem dos doentes que nós temos, né? Você vai marcar alguma consulta, alguma cirurgia no SUS, demora meses e meses para que eles possam atender, né? Então, se eles forem demorar meses e meses para atender um caso de aborto, o bebê vai nascer, para começar. Então seria o caso de deixar mesmo por conta do SUS, né, Júlio? Olha, você sabe que até era uma questão, a gente está brincando com coisa, não sem nenhuma intenção de fazer brincadeira, mas o SUS não tem condição. O SUS não vai atender todas as mulheres, vão continuar tendo a questão mesmo, né, das clínicas que são clandestinas, que continuarão funcionando como funciona até hoje, e a não ser que o governo estruture, mas só para estruturar o SUS, para o advento, que espero que nunca aconteça isso, né, da aprovação da descriminalização do aborto, espero que isso não aconteça, a gente vai lutar para isso, estamos lutando para isso, todos vocês estão lutando para isso, para que isso não venha a acontecer, mas o SUS precisaria de uns 5, 10 anos para poder se preparar para isso, senão as mulheres vão morrer mais do que estão morrendo agora. Ou então aconteceria de aumentar seus impostos, que o Brasil é um dos países onde se paga mais imposto no mundo. Talvez tivesse que aumentar que é para arrumar receita para financiar esses abortos, né? E só uma observação, gente, a questão da descriminalização, né, que ele vai, não vai tornar esse ato um crime, né, mas ele não prevê nenhum tipo de amparo social no aspecto de saúde pública. E, naturalmente, isso vai elitizar esse processo. Só as clínicas, né? Só as pessoas com poder econômico aquisitivo vão poder ter acesso, digamos, a clínicas aí, né, mais sofisticadas para fazer esse tipo, cometer esse tipo de crime contra a vida. Então, aí tem outro processo também, que é você vai acabar isolando, né, a população que depende da saúde pública, do serviço público, que não vai ter acesso também a esse processo. Então, tem que se pensar nesse aspecto também, né? É verdade. Você sabe que quando, em 1888, houve a Lei Áurea, que libertou todos os escravos, o Brasil também não estava preparado para tal, tanto que, muito bonito, vai lá, assina um documento e liberta todos os escravos, então, a partir de amanhã, você está livre. E aí? O Brasil virou caos, né? Caos social mesmo. Tanto que, né, grandes pessoas como a Anália Franco e outros, né, que a Batuíra e muitos outros aí, saíram tentando ajudar as famílias dos escravos que ficaram desamparados. Porque uma vez que eles deixaram de ser escravos, os donos das fazendas os, né, expulsaram das fazendas, uma vez que teria que efetuar o pagamento, teria que remunerar e etc. Então, o Brasil ficou um problema muito sério. Então, no caso do aborto, se acontecer também da liberação do aborto agora, do jeito que o SUS se encontra, eu acho que nós vamos ter um caos social novamente por falta de uma previsão, né? Mas eu continuo afirmando, tomara que não aconteça nunca, né, do aborto ser liberado aqui no Brasil, porque isso é uma responsabilidade espiritual muito grande para todos nós brasileiros. O Brasil vai adquirir aí uma, entre aspas, né, usar a palavra karma, os espíritas vão dizer, ah, ela usou a palavra karma, que não é uma palavra espírita, mas é para as pessoas entender melhor o que vai acontecer. Uhum. Nós vamos adquirir, né, esse pesado compromisso espiritual perante as leis divinas, né, se nós aprovarmos o aborto, porque cada um de nós somos responsáveis pelo nosso país. Então, não é porque nós não aprovamos o aborto, de repente, se o Brasil aprovar, né, isso será de responsabilidade de todos nós brasileiros. Então, acho que temos que evitar mesmo isso, até porque nós conhecemos o que diz, né, as leis divinas, o que diz a doutrina espírita, e se nós somos espíritas, e os espiritualistas também, que acreditam na vida, nas leis divinas, na bondade de Deus, na providência divina, que acredita na misericórdia e na justiça de Deus, eu acho que a gente tem que realmente lutar contra o abortamento, a legalização no Brasil. Vamos aqui atualizando que as pessoas que estão ligadinhas conosco, a Ronália Gonçalves, nossa irmãzinha Ronália, lá de Remanso, na Bahia, mandando um abraço a todos aqui para mim também, um grande abraço, Ronália. A Lucelita Lopes, dando um bom dia a todos aqui. A Miriam Iui, também um bom dia. Elida Silva, também um bom dia. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, mandando um abraço a todos aqui, para você também, Irene. A Neide, do Grupo Castelã, dando um bom dia, uma ótima abordagem e conscientização de não ser a favor do aborto. O espírito precisa evoluir. O Antônio Bessa, dando um bom dia. Elida Silva, aqui lembrando, está lá em Juiz de Fora, né? Lembrando do aniversário do neto dela, do João, que faz aniversário no dia 27, né? Hoje, é que dia? Faz aniversário hoje. Hoje, mas está aqui, o meu dia. O neto João? Hoje. Aniversário do meu neto João hoje. E o meu dela, dia 27. Legal. Jamil Lima, bom dia, irmãos vivencianos também. O Leandro Ribeiro. A Mara, mais uma vez, está dizendo aqui que é sempre a favor da vida. A Mara Maia. o José Carlos, ele coloca aqui: a negação do direito à vida é um crime perante a lei divina. Após sabermos que a vida começa mesmo antes da concepção, visto que o planejamento se inicia no plano espiritual. Isso mesmo, José Carlos. Lá no plano espiritual a gente já começa a programar tudo, e vendo também pela doutrina espírita que, no momento, que na concepção já é considerado vida. Né? A Vilma Aparecida Siqueira, Cândido lá de Leme. A Vilma Aparecida Siqueira é parente sua, Rui? Não, mas é Leme. Não, mas é de Leme, Leme. É de Leme. É irmã de cidade, né? Sim. É, tá. Não, porque sempre seus parentes entram aqui também, por isso que eu perguntei se era parente. Né? Não, as sobrinhas, tudo, né? Eu já estive lá no centro espírita lá da Vilma, lá em Leme. Estive no outro centro espírita também de Leme. Quer dizer, nós estive lá passeando. E agora, no mês que vem, irei passear lá em Leme, ver se ainda dá uma passadinha lá na... Legal. Centro Espírita da Vilma. Um abraço para a Vilma. Oswaldo Barbosa Júnior, nosso irmão Barbosa. Paz e alegria em nosso dia. A Maura Russo, nossa irmã Maura também mandando. José Luiz Afonso Peixoto Filho tem uma proposta aí, né, Carlinho? Como é que ele fala aí? O José Luiz Afonso Peixoto Filho diz: acredito que existe uma solução fácil e que atenderia a reivindicação das mulheres que pedem autonomia sobre o corpo dela. Vasectomia compulsória para os homens acima de 16 anos. Ele complementa assim: assim, quando desejarem ter filhos e se a mulher concordar, é só reverter a vasectomia, que é muito fácil hoje em dia. Aí é radical, né? Né? aí vai tirar o direito do homem também, né? Mas é muito radical, porque... né? Mas tá feita a sua proposta aqui. É, mas se você for ver, a mulher é muito mais exigida nessas coisas todas, né? Porque ela tem o problema da menstruação, tem o problema dos dias férteis e aí para gravidez, quer dizer, então tem uma série de problemas que a mulher, ela tá sempre enfrentando essas dificuldades, né? E o homem não, o homem tá sempre tranquilo, uma boa, né? O Sidney Selbaniluki Zulik está dando um bom dia aqui também. Desculpa, eu estou falando o nome errado aí, viu, Sidney? Mas é o Sidney. Está dando parabéns pelo Movimento Pela Vida. Abraço a Júlia, Nezu e aos amigos do Vivência Espírita. Um abraço para você também. Ele está falando aqui também, o José Carlos está falando do apoio que, no caso, quando a mulher é estuprada, no apoio que ela não tem. Quase nada sempre. Acontece isso mesmo, né, Júlia? É verdade. Eu acho que nós deveríamos, dentro do movimento espírita, principalmente dentro da assistência social, de ter ali uma possibilidade de amparar a mulher que está nessas condições, né? Mas também podemos recomendar, né, a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas para dar um apoio psicológico para essa pessoa, porque não é fácil uma mulher que foi estuprada carregando, né, um filho que ela não desejou e deixar vir a lume. Então, precisaria de uma assistência psicológica e precisaria que as casas espíritas, as casas de uma maneira em geral, pode ser espírita, pode ser católica, evangélica, qualquer casa, né, pudesse amparar essa mulher durante essa gestação. E se ela não quiser ficar com o filho, né, depois de tê-lo, eu acho que poderia encaminhar para adoção. Pelo menos não matava a criança. Então, mas é isso. Eu vi que o Sidney, então, o Sidney é nosso diretor tesoureiro da USE, do Estado de São Paulo, está aí. Obrigado, Sidney. Né? Eu vi que a nossa... Tem diversas pessoas conhecidas aí que participam aqui desse programa. Deise Manzano está sempre conosco também. Nós somos lá da Rádio Boa Nova. Nós participamos lá dos programas. E outros companheiros aí, né, muito queridos, que estão aí. O Ed Moreno, querido amigo Ed Moreno também. Gosto muito dele, das músicas. Acompanho o Ed Moreno também pelo canal do Bem. Né? Então, e domingo quem estará aqui conosco é Afonso Moreira, viu? Que também é seu amigo. Afonso, né? Isso, o Afonso está conosco lá no Espíritas na Política. Nós estamos um pouquinho parados lá com o Espíritas na Política, mas precisamos de trabalhar um pouco mais, né? E, enfim, com a polarização da última eleição para a presidência, a gente deu uma paradinha para todo mundo respirar um pouco, porque de parte a parte houve muita polarização. E não foi para isso que nós criamos o Espíritas na Política. E o Afonso está conosco, uhum. Ele faz parte da coordenação. Só colocando aqui também o José Costa, ele está colocando várias perguntas aqui do Livro dos Espíritos, só citando aqui várias perguntas, né? Que nós até na semana atrasada nós falamos diretamente sobre essas perguntas aqui. A pergunta de 357, que fala quais são as consequências para o espírito com aborto, nós já falamos, né? Ele tem que começar uma nova existência, mas tem todas as implicações, como a Júlia falou. Fala da pergunta 358, o aborto provocado é sempre um crime, seja qual for, né, a época. Ele coloca aqui, uma mãe ou quem quer que seja cometerá crimes sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Então, ele está fazendo esses comentários aqui. O Anderson Marinho, infelizmente, tem alguns espíritas que votam no PT, são simpatizantes do comunismo. Não tem nada a ver isso aqui também, né, Anderson? Cada um tem o seu direito de votar em quem quiser. Mas a gente está falando aqui, você colocou, a gente está falando, né? Mas aí, nós aqui no programa, nós temos as nossas preferências aqui no programa. Mas pode ter certeza que tem aqui gente do PT também, aqui no programa também, né? Então, a gente respeita todo mundo, cada um tem o seu direito aí. Não sei para onde é que nós vamos, não, mas nós estamos exatamente respondendo aquilo que nós colocamos, né? Se era bom antes ou era ruim antes, é bom agora, é ruim agora, é nós mesmos que somos responsáveis. O Daniel Melo está dizendo que concorda com o Jorge. No Espiritismo temos claramente a negativa do aborto, tal qual o suicídio, do assassinato ou da pena de morte. Então, temos obrigação de defender essas posições, não podemos ceder. O Zé Carlos cita também a questão 880, né? que é o principal direito da pessoa, é o direito de viver, né? Muito legal. Não, e nós temos na Constituição Federal também o direito de viver, né? Que é o uhum. artigo 5º que fala sobre o direito de vida das pessoas, né? Uhum. O João Paulo Gonçalves, ele coloca, até a chamada pílula do dia seguinte, a meu ponto de vista, é aborto. É claro, se a pessoa ficou grávida na concepção e ela tomar a pílula no dia seguinte, é aborto. Agora, se ela tomar a pílula e ela não estava grávida, não é aborto. Né? Não tem, faz essa pergunta do Daniel aí, o Carlinho. Júlia, precisamos de uma política pública divulgando a entrega do recém-nascido da mãe que quer abortar para a instituição que levará a adoção por uma família responsável pretendente. Tá. O Daniel Gonçalves, ô Júlia, tem uma pergunta para você. Precisamos de uma política pública divulgando a entrega de recém-nascido da mãe que quer abortar para a instituição que levará a adoção por uma família responsável pretendente? Olha, está falando em políticas públicas. Na verdade, nós temos diversas políticas públicas, né, de amparo às crianças, para adoção e tudo mais. O que precisa é de nós tomarmos as nossas providências no sentido de melhor atuarmos. Isso eu acho que está faltando. Agora, políticas públicas de atendimento ou de amparo, o que mais tem hoje, né? Eu vejo, não que as políticas públicas não sejam importantes, são muito importantes, sim, porque sem essas políticas públicas, né? Então, você precisa ter um amparo que começa pelo governo. Então, a política pública junto ao SUS, né? A política pública junto a facilitar a adoção. Então, tudo isso, eu penso que o que tem é falta de gestão por parte da sociedade. Isso nós podemos ajudar. É a gestão do governo também, né? Mas como a gente não pode contar com o governo para tudo, eles não têm braço para isso. Então a gente tem que atuar também como sociedade. Legal. O Daniel Melo diz o seguinte: quando ouço a justificativa "meu corpo, minhas regras", só consigo pensar em uma grande ignorância espiritual e falta de respeito à doutrina espírita, uma verdadeira demonstração de egoísmo. É isso mesmo. Eu acho que essa desculpa que as mulheres, né, que querem abortar colocam, isso é uma demonstração muito grande de ignorância, de condição moral, inclusive, porque você não está respeitando o direito do outro. E um dos princípios básicos da lei do amor é de você respeitar o outro. E o nosso, e o bebê, o embrião, aquele que será o nosso filho depois de nascer, é um outro ser e a gente precisa respeitá-lo. Legal. Júlia, você poderia falar alguma coisa a respeito do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Estado de São Paulo, Eduardo Carvalho Monteiro? Porque a gente ouve muito pouco falar da documentação que nós temos, do histórico, do espiritismo. Esse Centro de Documentação é para isso? Que nós já tivemos, inclusive, lá no centro. Uhum. Você esteve no Centro de Cultura? Sim, então, nós estivemos lá, eu, o Rodrigo, o Jorge, estivemos lá no Centro de Cultura. Uhum. Quando fomos lançar o Política Espírita na Política. Espírita na Política, é verdade. Foi lá na sede do Centro de Cultura, né? O Centro de Cultura é para preservação da memória do Espiritismo. Então, nós temos lá uma quantidade grande de livros, tem mais de 25 mil livros que estão catalogados, uma quantidade de mais de 100 mil ou mais de documentos históricos que o Eduardo Carvalho Monteiro trouxe, né, de diversas partes do mundo e também das federativas do Brasil. Então, é uma entidade que foi criada. Primeiro, ela começou dentro da USE, como uma assessoria pró-memória, que o Eduardo Carvalho Monteiro era esse assessor. E ele começou esse trabalho lá. Mas na casa dele, para quem o conheceu, como eu o conheci, ele tinha uma quantidade muito grande de documentos, de livros. A casa inteirinha dele, até para subir as escadas, você tinha que pedir licença para os livros, né? De tanto livro que ele tinha lá. E ele era um pesquisador. Era um dos poucos pesquisadores que nós tínhamos no movimento espírita. E hoje, nós, graças à iniciativa, né, do Eduardo Carvalho Monteiro, ele foi o idealizador, eu fui junto com ele, uma das fundadoras do Centro de Cultura. Também nós fundamos a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que nós congregamos virtualmente os pesquisadores, né, do Brasil, e tem alguns de outros países também, onde eles pesquisam não só as coisas históricas do movimento espírita, também pesquisas acadêmicas, né? Resgatamos teses de doutorado, dissertação de mestrado com temática espírita. Temos o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores, em que esses trabalhos são apresentados, e depois nós enfechamos em forma de livros. Então, o CCDPE, que é o Centro de Cultura, trabalha também com uma editora ao longo desses 19 anos, em que colocamos a lume todas as pesquisas acadêmicas e as pesquisas que são apresentadas nesses encontros nacionais. E lá, então, nós estamos à disposição. Nós temos uma quantidade grande de periódicos espíritas, estamos digitalizando tudo, tem um trabalho intenso ali de preservação da memória, e também nós recebemos, né, materiais de outras parcerias que nós realizamos. Então, gente, eu acho que valia a pena, né, vocês voltarem lá. Eu sei que o Rui esteve lá, o Rodrigo também, mas foi assim, à noite vocês não tiveram oportunidade de ver o acervo, e hoje o acervo está muito melhor. Hoje estamos aí colocando muitas coisas na nuvem, vamos trabalhar com a nuvem, né?

e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança, num abraço carinhoso, a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. São 10 horas e 9 minutos. Júlia, o que você poderia falar sobre o aborto não realizado dessa mensagem do Momento Espírita? Olha, é uma mensagem motivadora para que nós, mulheres, né, e homens, possamos refletir a respeito da nossa gestação e também refletirmos a respeito do aborto. Um grande exemplo dessa personagem, da Laura, né, que as Lauras que estiverem sentindo-se, né, desconfortável, como essa Laura da nossa história, que teve uma gravidez num momento difícil da sua vida, e assim ela conseguiu superar essas dificuldades e dar à luz àquele seu filho, que depois de 23 anos, ela conseguiu ouvi-lo no púlpito da formatura de sua faculdade, né, aquele sorriso lindo do seu filho dizendo: obrigada, mamãe, por tudo que você fez. Eu acho que é uma mensagem que nos leva assim, a uma motivação, que as mães possam ver a beleza, né, dessa mensagem e que lhe sirva como um lenitivo para que ela possa vencer as dificuldades, né? Eu gostei muito de ouvir no final dessa mensagem, porque o assunto sobre o abortamento, sobre as dificuldades, sobre o aborto ser um crime, para nós mulheres e também para aqueles que nos ouvem, é um assunto que nos traz grandes preocupações e tristeza em nossos corações. Então, essa mensagem que encerra o programa, creio que é uma mensagem boa, que nos traz esperança e um exemplo da Laura, um exemplo que venceu as dificuldades e conseguiu ter esse filho que naturalmente deverá ser a sua alegria, né, depois de passado esse tempo todo. Então eu quero terminar aqui a minha mensagem com as palavras finais dessa mensagem que o filho diz para a sua mãe: obrigado, mamãe, por ter me deixado nascer. Que as mães possam deixar nascer os seus filhos. Procurem as casas espíritas, peçam ajuda, procurem também ajuda onde for possível, mas dê oportunidade ao seu filho de nascer. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Para gente, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, vamos agora aos aniversariantes da semana. Então vamos, o pessoal lá da Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 25/10, a Francinete Ribeiro, no dia 28, César Boschetti, e no dia 31, a Mariana Lima. A esses nossos queridos amigos lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nossos parabéns pelo seu aniversário. É, aqui nós temos alguns aniversariantes, né? É, a Elis, a netinha do Ari Rangel, fez aniversário ontem, dia 21, 5 aninhos, né? É, aniversário também do João Silveira hoje, João Silveira do Grupo Castelão, um grande abraço. Aniversário também da Helene Trindade, a fofinha lá de Aracaju também, fazendo aniversário hoje. Dia 23 também a Genesi, lá do Paulo de Tarso. Dia 24 o Francisco Pessoa Costa, conhece, Rui? Francisco Pessoa Costa. Francisco Pessoa Costa é o Francisco do Rodrigo, filho do Rodrigo. Sogro do Rodrigo. É. Não, filho, meu filho do Rodrigo. Meu sogro também chama Francisco. Ah, tá. Osmar. Mas... Uhum. É o Francisco Pessoa Filho, o Pessoa Costa. O Francisco é meu filho, eu acho. Ah, filho, é o filho do Rodrigo. É. Vai fechar a rua dia 24, né? Exatamente. Dia 25, quem faz? Né? Só os amigos. Já, na verdade, já convidei. Uhum. Dia 25. Só os amigos já estão convidados. Eu fui convidado. Vocês foram? Vocês foram convidados? Não. Então, vocês não foram convidados, então se toca. Aqui ninguém foi convidado, tá, gente? Só para vocês saberem. Né? Essa é uma festa extremamente exclusiva. Não, não. Só para os amigos. Só para os amigos. Dia 25, a Eliana, da AME, fazendo aniversário. Dia 27, a tia Cida. A Cida, lá da casa da Marcela, faz aniversário também. Sexta-feira que vem. A Eli... Eli da Silva faz aniversário também. É, Eli colocou que é dia que é mesmo? Dia 27. Dia 27, exatamente. E o João Neto faz hoje. Está fazendo hoje aniversário, dia 22. Sim. É esses que nós temos aqui. Que eu tenho aqui também, né, dia 24, além do meu filho, né, o Francisco, fazendo 5 anos, né? 5 aninhos. É, tenho o Luiz Fernando Citro, dia 24 de outubro. Do Grupo Castelã também. Lá do Grupo Castelã. E tem também o Éder Palma, que você fez o casamento deles também, do Éder e Nicole, lembra? Fazendo dia 25. E dia 26, o Victor José, lá da Silva Júnior, lá do Jefa também, fazendo aniversário. Muito bem. Vamos. É, a gente não vai mostrou... sortear hoje, porque houve, ninguém ligou pedindo para participar do sorteio. A gente teve a ligação do Sr. Arlindo. Uhum. Sr. Arlindo desejando todos um ótimo domingo, que ligou para a gente, mas não houve ninguém pedindo para participar do sorteio, então a gente não vai sortear. A gente deixa para sortear o livro no próximo programa. E a gente teve também o... Se você quiser colocar aí... A imagem, A imagem... Coloca aí na técnica. Tá aí, só precisa habilitar a imagem aí para vocês. A imagem do dia. A imagem que a inteligência artificial fez para nós aqui sobre o tema de hoje. Viu, Júlio? Essa imagem que nós vamos colocar aqui agora é uma imagem que a inteligência artificial faz para a gente relacionada ao programa de hoje. Essa daí. Que lindo. Bom, gente, como o nome diz, né? Inteligência artificial, que tem um pouco de também humana, natural, né? Porque a gente tem que dar as informações lá. E aí ela gerou essa imagem aí, muito bonita, e ela tem uma conotação diferente com uma criança aí, né? Sendo gerada no útero, acredito. E um martelo ali, né? Que eu acho que faz uma simbologia aí para a decisão aí do STF, né? Supremo Tribunal Federal. E é importante a gente colocar que qualquer decisão que se tome, né, nesse aspecto aí, né, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Congresso Nacional, mesmo Poder Executivo, embora seja um grupo restrito de pessoas, a responsabilidade é imensa, né, porque nas mãos deles estão a vida de milhões de crianças e de pessoas. Né, então, a gente tem que sempre lembrar disso, né, quando a gente for votar, quando a gente for pensar em quem apoiar, conhecer, né, o que a pessoa, que os políticos, no caso, né, pensam, tem como filosofia de vida, porque diz respeito à vida das pessoas em todos os aspectos, né? É interessante essa foto, que tem aquela luz brilhante e o menininho de cor negra, né? E normalmente a gente sempre apresenta branco, né, Jorge? Uhum. Hoje nós temos aí um menininho negrinho. É, Rodrigo, legal, né? Vamos para a dica? Vamos para a dica. E aí eu queria também comentar depois sobre o evento dos Amigos de Chico, a gente já comenta aqui também. Tá? É, deixa eu colocar aqui na dica. Vamos lá. Então, quanto assim, a gente pede, Júlia, para você dar uma dica de um filme, um seriado, um livro, alguma dica para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Diz que tá mudo. Peraí, que eu acho que tá mudo. Tá mudo. Pode falar, Júlia. Vamos ver se... Peraí, só um minutinho. Peraí. Agora sim, pode falar. Tá. Tem um livro muito interessante, chama Deixe-me Viver, que é muito ligado ao tema de hoje. Do Sérgio. Eu acho que valeria a pena nós lermos, né? Também tem um filme que fala sobre a criança que iria ser abortada e depois a mãe resolveu ficar com a criança. Ela iria até se atirar de cima de um prédio, se matar e matar a criança, e no final ela resolve ficar com a criança. Eu não me lembro o nome desse filme, mas é um filme de curta duração. E o filme vale Deixe-me Viver também virou um filme, né? A gente até teve a oportunidade de entrevistar um dos autores do filme aqui no Vivência, né? Deixe-me Viver. Também virou filme. É um filme, né? Vai ver que é esse filme que eu vi. E também, aproveitar, falando de filme, eu queria recomendar também o filme dos espíritos. O nome é Filme dos Espíritos. Também é um filme espírita que comenta um pouco da consequência, né? Os pais que tinham cometido... Aparece eles lá descobrindo que tava grávida, né? E aí o pai falou, não, a gente não pode ter essa criança. E depois, no início já, não tô contando o final, tá? No início aí aparece ele lá dando aula com as duas alianças, a esposa já tinha morrido, aí vai entender um pouco mais da consequência desse ato, né? Que a gente luta tanto, né, na doutrina para evitar. Então, eu vou deixar aqui o link do livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, né? E o filme vocês podem pesquisar aí, chama Filme dos Espíritos. Vamos encerrar? Vamos, mas antes da gente encerrar, eu queria... Eu vou falar aqui, prepara também aí o evento, que eu vou falar aqui do terceiro jantar beneficente Associação Maternal Espírita. O jantar lá na AME será Noite Italiana. Né? Teremos rondelli, nhoque e macarrão dia 11 de novembro, às 19 horas. Então, os convites já estão aí à venda lá com o pessoal lá da AME. Se alguém quiser também, só ligar para mim aqui que eu reservo o convite. Né? Ligar aqui para nós aqui que a gente reserva o convite também. Então, dia 11, às 19 horas, o jantar à noite italiana lá na AME. Né, com esse cardápio aí, rondelli, nhoque, macarrão e os acompanhantes, é claro, né? Dia 18 nós temos lá na Fraternidade Paulo de Tarso um jantar também comemorativo e confraternização dos trabalhadores da casa, né? Legal, bacana. O acompanhamento lá do jantar da AME é molho branco, molho de tomate e bolonhesa. Legal. Bacana. Então... Não, legal. E eu queria convidar aqui também todos para o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Né, o tema vai ser aí Vivenciando, Sintonizando e Construindo o Amor, que vai ser agora dia 3 e 4 de novembro em Torres. A entrada é gratuita, Então, vale a pena a gente prestigiar. Os palestrantes estão aqui, vocês estão vendo aí, o Geraldinho Lemos, Carlos Basselli, John Harley, Divaldino Matos, João Pedro, Samira, Victor Turconi e a Carla Fabris, com palestras. Aí vai ter a atração musical aí do Sérgio Santos Malene e outras atrações também, que vale a pena vocês entrarem. amigosdechicoxavier.com.br, vai estar o link aqui na descrição do YouTube, tá? Então a programação começa na sexta-feira, dia 3 de novembro, abertura ali às 18 horas, lembrando que é feriado, né? Dia 1 de novembro. Então vocês podem aproveitar o feriado para conhecer Torres, Rio Grande do Sul e também participar desse evento gratuito. Então vale muito a pena participar. Na sexta-feira começa com a palestra do Basselli e aí tem painéis também no sábado, palestras do John aí, de todo mundo que eu comentei agora. Então vale a pena vocês prestigiarem, que é o 16º, né, Encontro Nacional de Jesus Cristo com Chico Xavier. A gente vai transmitir, tá? Quem não puder ir lá, a gente vai transmitir aqui pelo canal do Vivência. Então é só entrar aí no canal, se inscrever. E já está, os links já estão disponibilizados lá para assistir gratuitamente, tá bom? Então a gente deixa o convite para vocês para esse evento. Então vamos começar a encerrar, né? Vamos, pessoal, encerrando. Aqui vou pegar aqui a leitura das Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, para encerrar aqui, que ele dá exatamente o dia, né? Hoje, então hoje é dia, que dia mesmo que é hoje? Dia 22, 22 de outubro. De outubro. Vamos lá, qual a mensagem aqui do livro Roteiro, Colaboração. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. Paz e alegria no coração de todos. Nós agradecemos a participação hoje. Muita gente comentou aqui. Infelizmente, ficamos sem relatar os comentários, porque foram muitos comentários, não deu tempo. Algumas perguntas também ficaram sem a gente colocar, porque também não deu tempo, que foram muitas, né? Então um grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. Rui, a semana que vem, nós teremos o Afonso Moreira falando sobre a doutrina espírita. Não tem um assunto específico ainda, por enquanto, e aproveitaria o momento aqui de agradecer a Júlia, que eu falei com ela, ela foi prontamente atendeu ao nosso convite, e nós também aproveitamos para que ela faça a nossa, após as considerações finais, ela faça a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Daqui a tudo pouquinho. Bem, Júlia? Tudo bem. Só para... Eu esqueci de falar do Gabriel Campos, que a Vilma Torres ligou para cá, falando que o aniversário é dia 29/10. 29/10 é domingo que vem, então a gente fala domingo que vem de novo, tá, Vilma? Rodrigo, Piero. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Não só aprendendo a parte técnica, mas também absorvendo mais conhecimento ainda sobre a filosofia espírita em um tema tão, tão importante, né, para os tempos de hoje. Aí. Eu agradeço, um excelente domingo a todos. Bacana. Agradecer aqui também aos ouvintes que entraram, participaram, deixaram aqui seus comentários, e também tem o resultado da enquete, né? Então, o resultado da enquete que o pessoal entrou aqui e comentou, né? A gente colocou: você está sabendo que o aborto está na iminência de ser liberado até 3 meses de gestação? Então, houve 96 votos e foram 89% disseram que sim, que está ciente, e 11% disseram que não sabia. Então, isso é bom, porque aí o objetivo é esse, é informar para que a gente possa engajar as pessoas para que lutem contra essa bandeira também. Luta contra, quer dizer, a favor dessa bandeira, para poder não deixar que isso vire aí mais uma jurisprudência, né? Jurisprudência contra a vida, né? Então, a gente agradece e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Piero Maier. Obrigado, Tião Varoto. Obrigado à família Vivenciana. Desejamos um maravilhoso domingo em família, com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido. E que possamos estar sempre em família, orando e vibrando por todo esse planeta abençoado, onde ainda há os conflitos, as confusões, os lares e as famílias, batalhando para que a união seja sempre plena e perfeita. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Júlia? Eu agradeço, primeiramente, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E ao longo dos meus 40 anos, a gente vem trabalhando em defesa da vida, contra o aborto, e esperamos, né, que a nossa sociedade, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, possa tomar uma posição, pois a grande maioria, 80% a 90% da população brasileira, é contra o aborto. Quero lembrar que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, defende plenamente a vida, né, o direito à vida, desde o momento da concepção. Também o Código Civil defende a vida desde o momento da fecundação. Então, que esses valores possam ser permanentes, que possam continuar valendo no nosso país. Eu agradeço a todos pela oportunidade e contem comigo para o que for necessário, que estarei sempre lutando a favor da vida. E, finalmente, nós vamos então fazer a nossa oração. E nesse momento convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, rogando a eles que nos abençoe, abençoe a cada um dos companheiros vivencianos aqui do programa e também aqueles que acompanham esse programa. Rogamos a eles que todos aqueles que estão sintonizados conosco e aqueles que ainda estarão sintonizados possam serem despertados no fundo de seus corações, para que todos nós possamos lutar em favor da vida, que nós possamos defender a vida em todas as suas condições. Que Deus nos abençoe, abençoe todas as famílias brasileiras, que o Brasil possa nunca consentir para que legalize essa intenção que existe, né, de tempos em tempos retorna aqui ao nosso Congresso Nacional e retorna também ao Supremo Tribunal Federal. Que eles nos abençoem, que eles nos amparem, nos deem a sustentação e força a todos nós para estarmos coesos com as leis de Deus, com as leis do nosso Pai Celestial. Assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, nós pedimos licença para encerrarmos a nossa programação de hoje. Que assim seja. Passageira, e não posso desistir. Eu quero conseguir a verdadeira paz que está dentro de mim. sabemos como agir. Então a vida nos conduz por caminhos cheios de surpresas, mas é preciso otimismo, o amparo dos amigos e vontade de viver pra poder dizer: ei, agora aprendi que a vida é passageira e não posso desistir. Eu quero conseguir a verdadeira paz que está dentro de mim. Sair por aí com um sorriso, um olhar, procurar por aqueles que precisam de um pouco de carinho, pensamento positivo. Ei, agora aprendi, a vida é passageira e não posso desistir. Eu quero conseguir a verdadeira paz que está dentro de mim. Ei, agora aprendi, a vida é passageira e não posso desistir. Eu quero conseguir a verdadeira paz que está dentro de mim. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.